Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Gabi Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Vai, mete pé. Gabi Estática. E aí pessoal, começa agora mais um Gabi Estática. Aqui quem fala é o Diego Flyfish. Eu estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio. Fala aí, traço. E com o Iken Frost. E aí, galera. Pra falar aqui um assunto inusitado, vamos fazer um Gabi Estática aqui meio gastronômico, né? Meio gastronômico? Ele só seria mais gastronômico se a gente pudesse comer ele. Pô, velho, eu vi esses dias agora um programa daqueles. Daquela japonesinha lá, que ela viaja pros cantos lá. Vivi? Não, essa não, não, a Suzuki muito. Lá. Tá. Eu não lembro o país que foi, cara, mas era uma loja só de vinil, sabe? Aí lá tinha um disco de chocolate, pô. E tocava? Caraca. Ou era só pra comer mesmo? Tocava. Você podia comer depois. O cara comeu na hora lá muito. Esse disco nunca ia tocar aqui em casa. Mas hoje a gente vai falar de comida, né? Já pelo começo da conversa aqui já ficou bem claro. De onde surgiu essa ideia de fazer um Gabi Estática pra falar de comida? É a versão do Gabi Estática do Manual de Sobrevivência. Rapaz, esse não é o Manual de Sobrevivência, esse é o Manual de Engordamento, né? Ah, então, eu acho que faltava a gente falar sobre isso. A gente fala sobre tanta coisa. Por que não falar sobre comida? O que foi que você cozinhou hoje? Hoje eu fiz leite. Fez leite? Você tá dando de mamar? Eu não tô sabendo. Se ordenhou, se auto-ordenhou. Não, hoje eu fiz um leite com açúcar queimado e chá. Eu acho que essa não é uma opção muito popular por aqui. Mas, além da Vi, algum de vocês sabe cozinhar alguma coisa? É, a gente sabe esquentar, né? Eu sei esquentar. É. Eu até fiz um nano curso de culinária ano passado, mas já esqueci tudo. Mas, tipo, você mora sozinho, assim, e não cozinha? Miojo. Eu como na rua, geralmente. Porque eu passo o dia na universidade. Nossa. E à noite, sei lá, como sanduíche, qualquer coisa assim. Isso. Pô, o Iken falou aí de miojo, mas você vê que hoje em dia tem muitas... O miojo é só mais uma opção para o pessoal que não sabe cozinhar, né? Hoje em dia tem pratos completos que vende no supermercado, assim, que você só vai lá e... que não vem nem congelado, não. Vem na temperatura ambiente. Eu acho que muito em breve a gente vai chegar no nível que a gente não vai precisar mais cozinhar mesmo. Não vai desistir mais dessa necessidade. Ah, tô ligada. Tipo feijoada em lata, essas coisas. É, mais ou menos. Existe feijoada, mas no caso ela não viria numa lata, né? Viria, tipo, numa bandeja de plástico mesmo. Ah, mas não é a mesma coisa do que você fazer em casa. Deve não, ser esquisito, né, cara? Como é que é, Fábio? Não, eu disse claro que não, né? A Viviane falou que não é a mesma coisa que você fazer em casa. É, no meu caso, fazer em casa fica pior, né? Eu acho que no meu... No meu, definitivamente, cara. Eu sei fritar um ovo com muita dificuldade. Não botar fogo na cozinha. Que horror, gente, credo. Pensei que você desenrolava na cozinha. Eu? Não, eu... Café. Café é uma arte que eu domino. Mas vocês, quando eram crianças, o que vocês comiam, basicamente? Cara, quando eu era criança, minha alimentação se resumia a porcaria. Era isso que eu ia falar, porque a minha, cara, era basicamente era Cheetos, cara. Cheetos e genéricos de Cheetos. Eu já era adepto do biscoito recheado. Eu não, minha mãe não biscoito, deixava. É, biscoito recheado, tu me curtia, velho. Eu acho que eu comi tanto biscoito recheado na minha infância que hoje eu não suporto nem olhar. Ah, cara, dá uma ânsia de vômito, cara. Eu também. Bizarro isso, né? Comi tanto que hoje quando pego aquele negócio assim, sinto o cheiro, velho, dá enjoo. Cumpriu a cota pra vida, né? É, né? Cheetos também, cara. Não, Cheetos eu acho que eu ainda como, ah, assim, cara, hoje. Não, como não. Aquilo pra mim tem... Eu já disse isso, não tem cheiro de vômito. Cara, quando eu era criança eu não comia essas porcarias. Porque a gente tinha horta no quintal, sabe? Aí só comia essas coisas. Fruta, que a gente pegava direto do pé. Coisa de gente que morou em área rural, né? Então... Nossa, cara. Eu não consegui, sei lá, eu vejo aquele pessoal assim, às vezes da roça, ou chega assim e fala, não, sobremesa, uma manga. Ai, cara, isso não é sobremesa, velho. Acho que as porcarias que comia quando era criança são as mesmas que eu como hoje, velho. Coxinha, fritura, velho, pastel. Cara, mas essas coisas de salgado fizeram parte mais da minha adolescência, mais pro último ano do colégio, porque eu saía do estágio ia direto pro colégio, chegava com fome, comia um salgadão. Essa é a fase saudável, né, com aquela que você não para em casa. É, época de pré-vestibular. É tenso, cara. Eu vi uma vez, não sei se foi uma matéria, eu vi alguém falando, não sei nem se isso é verdade, que tinha lá em São Paulo, os caras, como é muito corrido, tem lá pastel de arroz com feijão, coisa do tipo, assim. Caralho! Caraca! Eu já vi pastel de feijoada, isso. Nossa, eu já vi. Deus. Tinha feijoada e tinha couve dentro do pastel. Que legal, né, velho? Já, a feijoada, não sei se vocês sabem, ele é considerado o prato mais gorduroso do Brasil, né? Do mundo. Da humanidade, né, cara? O cara ainda vai e coloca numa massa e frita, né? Gordura de porco ainda. Caraca, é infarto frito o nome desse prato. Caraca, cara. Mas, pô, na época, você tá sacaneando aí, na época que eu fazia isso, né, que eu estudava, fazia colégio de manhã, fazia o curso à tarde, foi a época que eu fui mais magro, cara, e eu comia porcaria ferozmente. Mas que idade você tinha? 15 anos. Ah, aí... Diferente, né? Tá esticando ainda, cara. Depois, quando vai ficando mais velho, o metabolismo vai desacelerando. É a idade da magreza, né, meu filho? Eu lembro quando eu fazia pré-vestibular, tinha um pessoal da minha turma que comia num cara que fazia acarajé na frente do cursinho, né? E aí o maluco, caraca, ele fazia aquela massa, né? Batendo, sei lá. O cara pegava assim, limpava a testa assim de suor. Caralho, continuava. E a galera lá comendo a marradona lá. Nossa! Mas isso que dá o sabor do Nordeste, né? Nossa! Meu Deus. Se o cara não faz isso, fica aquela massa sem gosto de nada, né? É, aquele cara já é de São Paulo lá, né? Que tem gosto. É, então. Que tem controle de qualidade, né? É igual salgadinho de boteco, né? Que se não tiver mosca, não tem o mesmo gosto. Uma baratinha passando por cima. Cara, é só lembrando que aquele fatídico evento lá do Ferdinando foi. Ferdinando, lembrei. Foi devido a um acarajé, né? Acarajé. Nossa, cara. Sabe uma coisa que eu gostava de comer quando eu tava no colégio? À noite ia um pipoqueiro lá no colégio. E ele fazia pipoca com bacon e Nossa. Queijo. Nossa! Tinha pedaço de bacon e pedaço de queijo provolone na pipoca, cara. Nossa! Caraca, mano. Mas era bom, cara. Mas era muito cara, bom. Cara, eu já comi Não, pipoca com bacon e é daquilo tipo... Você terminou de comer o saquinho, você tem que tomar um galão daquele de água depois. É, a sua boca fica murcha pra dentro, exatamente, né, de tanto sal. Aqui tem, aqui é comum a pipoca com bacon, mas com queijo é Nossa, novo. Eu nunca vi pipoca com bacon. Caraca. Cara, é muito bom. É salgado pra diabo, mas é bom demais também. O que é que não é bom com bacon, né? Eu até tô falando com a Vitor, a gente pode botar bacon com bacon, cara, que delícia, né? Mas você precisa experimentar bacon com bacon. Eu acho que bolo de chocolate com bacon... Deve ficar muito legal. Oh, a Vi conhece uma receita de cupcake, né, Vi? Com bacon. Nossa. Foi. Mas doce? Não, mas... Era cupcake de chocolate. Ah, não, velho. A massa de chocolate e o recheio do cupcake e a parte da cobertura era creme de amendoim com bacon. Não, cara, isso não. Eu sou uma pessoa conservadora. É, não. Eu sou da opinião do Fábio, cara. Pra mim, doce e salgado não se misturam. Ah, eu não gosto muito de misturar doce com salgado, não. Mas esse daí eu comeria. Ah, eu... Pelo menos pra experimentar. Cara. Não, cara, eu acho que isso é estragar três das coisas mais sagradas da comida, cara. Eu já tô ficando enjoado só de pensar nesse cara. Porque... Pô, cara, eu tô... Eu lembrei agora daquele episódio do Friends que o Joey foi fazer uma sobremesa e a página do livro de receita ficou colada, não sei se você se lembra. Aí colou metade de um pavê e metade de uma lasanha. Aí ele colocou carne e queijo no pavê. Cara, essas misturas profanas, assim, são bizarras, cara. É o tipo de coisa que dá de você colocar na boca e sai pra vomitar, né? Ah, sei lá, velho. Eu sou meio adepto de misturar as coisas. Às vezes eu até faço umas invenções aqui. Por exemplo, pão de queijo com sorvete é gostoso, cara. Eu já comi, é bom. Caraca! É, ele comeu e ele ficava assim, nossa, cara, mas é gostoso. Você não quer experimentar, não? Eu olhei e falei, meu, isso é demais até para que mim. Que bizarro, cara. Eu sou meio viciado em farofa com toda comida que eu como, assim. E uma das paradas que mais me dá raiva, cara, que nego estraga a farofa, é quando coloca abacaxi junto. Ah, não, aí eu concordo com você, Nossa. Velho. Abacaxi ou banana, cara. Banana também. Puta que nojo. Tá aí, eu como feijão e arroz, às vezes, com banana. Ah, cara, eu não gosto de comer banana com comida, não. A única exceção pra mim é pizza de banana, só. Nossa, já pizza eu acho bizarro. Nossa, pizza de banana é muito boa, cara. Pizza de banana é bom. E a Vi era dessas que achava bizarro também, hein? É. Ela aprendeu a gostar depois do tempo. Ela viu, nossa, até que esse negócio é bom mesmo. É porque, sei lá, a ideia de pizza de banana é uma coisa que é meio bizarra, né, cara, mesmo. Você vai pensar. É. Mas quando o cara come, pô, é bom mesmo. Você já comeu, Ike? Ou você nunca experimentou? Não, cara, eu olho pra aquela parada, já automaticamente já me revolta o estômago. Mas eu acho que assim, todo mundo, velho, pensa isso. Todo mundo, até quem gosta mesmo, assim, acho que a primeira impressão é meio esquisita mesmo. Aí depois que come, acho legal. Eu nunca achei muito estranho, não. O que eu acho estranho, por exemplo, pizza de estrogonofe de carne. Aí isso eu acho bizarro. É, isso, ah, é, mas isso. Eu gosto. Nossa, isso é bom demais, cara. Eu gosto. Pizza de estrogonofe é uma coisa sagrada, mandada por Deus pra toda a humanidade. Mas esquisito mesmo essas coisas. Mistura um tipo de comida com outro. Às vezes, não que fique ruim, mas é esquisito você parar pra pensar. É um prato com é outro, tipo, né, é pastel de pizza, cara. É um negócio bizarro, assim, né? Pô, a gente tá falando das pizzas, de coisa doce, coisa salgada, mas o que que vocês preferem de tudo, assim? É comida doce ou comida salgada? Doce, cara. Salgada. Cara, preferia? Não sei, eu não tenho preferência, não. Existem momentos pra comer salgado e momentos pra comer doce. Geralmente, assim, não que eu não goste de coisa salgada, tem muita comida salgada, assim, que eu gosto, mas geralmente minha vida se resume em comida salgada é pra me alimentar e pra usufruir, assim, mesmo, é o doce, sabe? Agora sim, pronto. Perfeita a definição. Porra. Não, eu gosto de comida salgada, predominantemente. Eu tô com a Vi, cara. Eu tô com a Vi também, porque quase tudo, nessa diferença que o Fly deu, né? Pra alimentar quanto pra usufruir, pra mim, a melhor é salgada, cara. O, tanto que uma das minhas comidas favoritas, assim, de usufruir é estrogonofe, cara. É a melhor comida do universo. Pronto, agora que você falou isso, teve uma época que, assim, meus pratos preferidos, eles ficam mudando, assim, sabe? De tempos em tempos. Mas por muito tempo, minha comida preferida era estrogonofe lá, com aquele com estrogonofe, arroz e batata palha, cara. Isso, então, isso. É uma parada mó simples. Simples, assim. Pô, agora eu sou uma pessoa que não é tão difícil de agradar, não, pra falar a verdade. Porque, olha, uma das coisas que eu mais gosto, cara, desde criança eu como e até hoje não enjoei, é nuggets, cara. Nossa, nuggets, eu acho bizarro, cara. Se me der pra comer a semana toda, cara, eu como. Sério, cara? Assim, tranquilamente, velho. Nuggets é uma coisa que aqui em casa todo mundo detesta. Velho, nuggets, arroz e purê de batata. Caraca, refeição, cara, completa pra mim. Comi tempo atrás, assim, teve o pessoal, uns amigos, meu irmão e tal, vieram fazer uma festa de comer merda aqui em casa. Comer porcaria. Festa de comer merda. É que coisa esquisita, né? O pessoal aí come umas coisas diferentes, né? Aí que ninguém come isso, não. Não, de comer porcaria. Pô, a galera reuniu um porcariado de comida, assim, de nuggets e só coisa gordurosa e bizarra. E, cara, aí sobrou um tanto de nugget, assim. Os moleques vieram e falaram, ah, come isso daí, não sei o quê. Aí eu peguei, cara, no terceiro eu já tava enjoado daquela parada. Eu já olhava, assim, com desgosto pra aquele prato aí de nugget. Cara, quando eu vejo esse tipo de comida assim, tá ligado? Nugget e afins. Sabe o que aparece na minha cabeça, essa imagem? É tipo aquele americano gordão gigante, tá ligado? Comendo aquela coisa processada. Cheio de farelo, assim, na barriga enorme. Eu até como nugget, sim, mas eu como uma vez. Tipo, no almoço. Na janta eu já não aguento mais olhar. Ô Ike, mas nessa festa aí que você falou, só tinha homem, né? Ah, com certeza, né, cara? Eu tava falando com um amigo meu esses dias, que diz assim, você vê, você não precisa saber se quem tá fazendo as compras é um homem ou uma mulher, né? Você só precisa olhar o que tem no carrinho, cara. Exatamente. Você vê, quando um cara vai sozinho no supermercado, você faz as compras naturalmente, né? Na hora que você vai no caixa, você vai olhar. Aí tem leite condensado, sei lá, um pacote de Pringles, chantilly, barra de chocolate, pô, é só essas porcarias. Um monte de congelado. É. No carrinho de mulher já tem tudo fresquinho, no né? No carrinho de mulher, você olha, você só vai ver planta. Parado que chega a dar desgosto, assim. Você vê que ela parece uma floresta no carrinho. Pronto, agora que você puxou aí o quanto verdura, legumes, essas coisas aí, vocês conseguem comer? Tem umas paradas que eu até gosto bastante, assim, de comer. Tipo, couve-flor eu gosto, batata. É, batata não conta, cara. Batata não conta. É uma carne vegetal, a batata. Cara, exatamente. É o que eu sempre digo. Batata é a carne das plantas. Sabe o que, que é bom? Batata refogada na manteiga com bacon. Nossa, e você já usou dois dos alimentos sagrados. Se você colocasse queijo... Aê, ah, colocar um queijo parmesão ralado em cima depois? Nossa, aí, cara, nossa, fica bom, cara, demais. Agora bota o leite condensado em cima. Não, aí, não. Não, aí você se mata. Não caga, né? Agora eu achei, assim, o quem ia falar, né? Não, de verdura assim, pô, eu como e tal. Pô, tempurá é muito bom, né? Tipo... Cara, eu até como salada, essas coisas assim. E assim, quando você vai ficando mais velho, você até, de certa forma, aprecia essas coisas, né? Que você não faz quando é criança, né? Você simplesmente odeia comer coisas verdes. Não consigo apreciar, não, velho. Eu, tipo assim, no hambúrguer, o cara bota lá aquela folha de alface. Eu vou mais pela aparência mesmo, que fica bonito mesmo, aquele verdinho assim, sabe? Mas, cara, pra mim não faz diferença. Ou melhor, faz a diferença na textura, né? Mas no gosto mesmo, velho, do lanche lá. Por exemplo, eu acho cebola bonzão, cara. Cebola também já é outra coisa. Tem comida que tem comida que com cebola fica perfeito, cara. Fica bom demais. É, cebola geralmente fica legal com as coisas. Eu só não gosto muito daquela cebola meio crua, sabe? Ardida assim, mas... É dessa que eu gosto, que dói no nariz aqui. Você sente doendo no nariz. Caraca. Sério, velho? Pra desentupir nariz, né? Tem umas paradas assim que eu tenho gosto de comer, cara. Mas carne é a minha preferência suprema. Aí vem aquela galera vegetariana, né? Começa a chamar de assassino e tal. Rapaz, o único vegetariano da minha galera foi convertido de volta pro lado sanguinolento da força, cara. Tem dois argumentos aí que eu acho que convence muito o vegetariano a comer carne, cara. Uhum. Por exemplo, tem um argumento do nosso cunhado aqui, que ele fala, não, cara, eu não como vegetal, mas eu já como o vegetal processado. Que como é que a carne da vaca, a vaca já come a graminha lá e já processa os melhores nutrientes pra ela. Então eu já como processado, que é muito mais saudável, né? E o outro argumento de um cara lá do serviço, que ele chega assim e fala, né? Não, isso é pra aqueles vegetarianos que chamam o pessoal que come carne de assassino, essas coisas. Eu disse, cara, não é muito pior você comer uma plantinha que tá lá no silêncio dela, calminha, ai, vida feliz. Aí alguém arranca ela não pode nem reclamar, fica... Não tem armas naturais pra se defender, né, cara? Sofrendo calado, você pode nem revidar, cara. É muito pior. E tem o argumento da ameaça também, né? Que você vira pro cara e fala, pra cada animal que você não comer, eu vou comer dois. Que horror! Cara, mas assim, eu como de boa, assim, como carne, como peixe, como qualquer coisa, assim, de boa. Mas se eu conhecer um animal... Eu não como mais. É, a Vi tem essa mania de não comer animal conhecido. Eu não como animais conhecidos. Tipo, uma vez a minha mãe ganhou uma galinha e um galo. Aí eles ficaram aqui no meu quintal e ficaram 15 dias aqui no meu quintal. Já estavam meus amigos. Uhum. Aí eles estavam no meu quintal, eu jogava milho pra eles. Tava de boa, sabe? Aí minha mãe, não sei o que, galinhada. Eu falei, jamais. Uhum. Se fizer, não vou comer. Ainda chamou você pra cortar a cabeça da galinha. Não, ela não fez, porque eu fiquei falando que eu não ia comer. Aí eu contei pra minha irmã falou assim, também não vai comer. Todo mundo ficou, não vai comer, não vai comer. Aí ela pegou e levou lá pro sítio do amigo nosso. Que já deve ter feito uma galinhada. É assim, Vi. Aí você acha que você comeu no dia seguinte foi o quê? Carne de boi. Aham. Uhum. Aquela coxinha de boi. Era um boi pequenininho. Era um boi anão. Era. Albino. O Aiken falou agora desse negócio de coxinha. Eu lembrei daquele pessoal lá de Garanhuns que fazia coxinha de gente. Ai, caraca. Credo. Isso foi bizarro. Como é era que na é? Coxinha que eles colocavam a carne ou era na empada? Era era empada, mas parecia coxinha é, também. É empada, é verdade, é verdade. Era uma coxa tipo porra, um barbeiro lá. Barbeiro da, demoníaco da... Da Rua Fleet. Sweeney Todd. Sweeney Todd, muito doido isso. Né? Será que eles assistiram o filme? Rolou uma inspiração ali no mínimo, né? Adolfo Pirelli, the king of the barber of kings, hey, buongiorno, good day, I blow you a kiss. Pô, mas vocês já comeram alguma coisa enganado assim? Que é carne humana? Carne humana? Isso é frango. Eu já comi coelho achando que era frango. Minha mãe falou assim pra mim, é coxinha, porque era uma coxinha, sabe aquela coxinha da asa do frango? Uhum. Era igualzinho. Aí minha mãe falou assim, é coxinha do frango. Eu tinha acabado de conhecer os coelhos, né? Eu fui, tipo, numa granja de coelho, né? Aí eu tinha visto os coelhos tudo branquinho, bonitinho. Eu falei, que legal, pra que é esses coelhos? É pra comer, eu falei. Não, é coelho que a gente quer pra comer, não sei o que. Eu falei, eu não vou comer. Foi o dia que a sua inocência morreu, né, Vi? É. Aí eu falei assim, credo, quem que come coelho? Não sei o que. Aí a gente, vamos comer, vamos almoçar. E, cara, minha mãe sabia que eu não ia comer, se ela falasse o que que era. Aí eu comi, tinha um gosto de frango, mas tava estranho, sabe? Meio duro. Aí, de repente, veio a menina e falou assim, é coelho. Eu falei, nossa, esqueci aquele monte de coelho que tava aqui hoje cedo. Foi vacinar, né? Ela caiu nessa. Mas por que você tem isso? Parece ser tão gostoso o coelho. Tem gosto de frango. Eu tenho vontade de comer. Todo mundo fala que é bom. Cara. Tem gosto de frango. É, tudo tem gosto de frango, né? Convenhamos. É porque, cara, frango não tem gosto de nada. Frango tem gosto do tempero que você coloca nele. É mó pequeno. Nossa, cara. Depois você fica pensando, aquele coelhinho fofinho. Meu Deus, eu tô comendo. Aqueles olhinhos, assim. É, né? Mas pode ser o coelho filho da p***, puta, pô. De vaca você não tem pena, né? É. Não tem, não. Só porque a vaca tem chifre e não tem pelo macio, né? Porque eu não conheci. Então você tá um passo de virar vegetariana, viu? Não. Se você conhecer o animal, já era, né? Eu nunca vou ter boi na minha casa, então eu não vou virar vegetariana. Não, mas o problema dela não é com a raça, não, sabe? Tipo, ela conheceu o gado, aí ela não vai comer mais... É um indivíduo, né? É só aquele dali, né? É. O outro, tudo bem, não tem problema. É desconhecido. Porque... Deixei de comer frango. Eu não quis comer aquele frango que tava na minha casa, entendeu? Agora, outro frango do mercado eu como. Agora, a Vi também tem um outro mania idiota, que é o seguinte. Mania idiota? Não, olha só. Ela se mata de comer carne de porco, cara. Ela adora, né? Uhum. Aqui em casa todo mundo gosta. Todos nós. É, né? Agora, cara, se ela vai na churrascaria e vem aquele carrinho lá com leitãozinho inteiro, assim, cara, sabe? Aí ela não come. Porque ali tem um carisma, tem uma empatia dela com o leitãozinho ali mesmo. Tem um rosto. Porque o leitão tá inteiro, cara. Ele fica olhando pra mim assim. Consigo comer. Ele não fica olhando pra você, viu? Os olhos dele derreteram no fundo. Imagina, ela fala, não vou comer. Não, que ele tá olhando pra mim, eu quero pegar aquele facão The Butcher, tá ligado? Cara, aí a cabeça sai rolando, aí pronto, agora tá sossegado. Lá, agora eu como. Então, humanizou um pouquinho. É. Não, mas em casa ninguém come quando assa leitão inteiro, assim. Não tem problema, não. Cara. Acho que só peixe, né, cara? Peixe você pode conhecer, que eu acho que não tem como ter empatia com peixe, né? Ah, eu também não como peixe conhecido, não. Porque você sabe que ele não vai lembrar de você, né? Tem uma amiga minha que ela não come peixe porque ela tem medo de peixe. Oh, como assim? Ela diz que tem medo daquele bicho lá que fica dentro da água com o olho pra lá e pra cá. Ela disse que dá medo nela. Aí ela não come. Engraçado, né? Tem medo daquele bicho. Parece uma porra exótica. É, né? Parece que é uma parada cotuliana, assim, né? Vai ser um peixe, cara. Ah. Vocês não têm isso, não? Tipo, você criou ali a galinha no seu quintal, vai matar pra comer, vocês vão comer sem remorso? Ah, eu nunca tive bicho pra saber. Eu já tive. Minha avó, na verdade, ela criou uns pintinhos lá, até virar franguinho, e depois, tchá, ela mesmo matou, a gente comeu. Vocês nem batizaram eles, né? Sabiam que ia virar alimento. É, né? Não batizaram, podendo se apegar. É, né? Eu tava condenado, né? Uma coisa assim. Colocava número, né, só neles. Tatuava o número no pé, né? Ai, que horror. Colocava a roupinha xadrez lá na estrada de prisioneiro. Dead Chicken Walking. Pô, cara, mas falando assim, nesse tipo de coisa, né? De medo da menina que tem medo de peixe ali, de não comer o animal que você conhecia. O que, que vocês não comeriam, mas nem ferrando, assim? Testículo de boi. Caraca, já foi direto na bizarrice também. É comum. Não, o pior que não é coisa, se você ver mesmo, não é coisa tão bizarra, porque vende nos cantos, né? É comum mesmo. Uma vez eu fui num qual é o nome do lugar aqui? Não é açougue, cara. Açougue. Não sei se foi açougue, sei lá, açougue, enfim. Aí vê, cara, aquelas bolonas assim lá, velho. Eu não consigo ver. É meio amarelado. É, nosso meio amarelado. Ah, cara, isso não como não. Sabe uma coisa que eu simplesmente odeio? É fígado. Mas muita gente odeia e eu gosto muito, né? Gosto muito. É engraçado, eu já gostei. E hoje em dia eu não acho legal. Não chegou a odiar, não, mas... Cara, eu odeio. Coisa que eu não como, não como jeito nenhum, tem duas. Buchada e sarapatel. Nossa. Buchada de bode e sarapatel. Pavor, assim, eu olho e falo... Velho, buchada de bode eu comia muito tempo atrás. Eu lembro que na época eu gostei, mas nem lembro direito como era o gosto e tudo. Mas sarapatel é muito bom, cara. É porque você nunca viu uma buchada sendo feita. Ai, ao vivo e a cores. Quando o cara pega os intestinos do boi, é fresquinho ali. Ah, cara. O cara acabou bode. De matar o boi. O boi e o bode, tanto faz. Não, é buchada de bode que eu não como. Ah, de boi tranquilo. Não, de boi é dobradinha, né? Dobradinha eu como, que a minha mãe faz. É que os outros fazem, eu não como. Ah, sei lá. O próprio Nuggets mesmo, tem um vídeo. Eu não vi esse vídeo, mas eu já vi uma pessoa comentando. Que mostra o cara fazendo os nuggets, né? Assim, o cara fazendo pra um monte de criança, assim, né? Aí só colocando assim, que é só nuggets, só miúdo, né, cara? Miúdo e umas porcarias, assim, né? Processado. É. Aí mostra ele, olha só o que a gente vai botar aqui, ah, sei lá, é intestino, sei lá o que é que bota. Só miúdo, né? Olha só que nojo, as crianças. Faz o cara de nojo, né? Cada coisa que ele vai botando, assim, no processador. Uhum. Aí ele faz lá e processa tudo, assa. Quem vai querer nuggets? As crianças. Eu! Eu lembro de ter alguma coisa que eu chego a, nesse nível de me oferecer e eu rejeitar, assim, por nojo. Isso eu acho que comigo nunca aconteceu. Pô, outra coisa que eu acho bizarra é língua. Língua de boi. Ah. Pô, língua é bom demais, língua cara. Eu como, nossa, tranquilo, velho. Eu não como. Não, cara, nossa, é muito bizarro. É muito gostoso língua. Minha mãe faz. Pô, faz um tempão que eu não como língua, mas eu sempre gostei demais, cara. Ultimamente, eu acho que até o pessoal, pra tentar meio que socializar, né, a língua, corta em fatia fina, assim, né? Como se fosse lagarto. Então, antigamente, o pessoal colocava linguona mesmo, cara. Sabe? Não inteira, aí, mas... Aí tu olha assim, é uma língua, cara. É uma língua, de maluco. De boi. Essa porra. Não, mas a língua, depois que ela... Assim, eu não como nem nada, assim, e tal, mas ela fica totalmente descaracterizada, né? Porque cozinha, aí aquela parte áspera da língua sai, como se fosse pele, sabe? Aí descasca. Mas dá pra sentir as glândulas, assim, cara. Ai. Dá? Não sei, não. Dá, sim, cara. É. Vai vomitar o que ele acabou de comer. Ele fica com o estômago embrulhado. Já. Cara, a língua é legal. É tipo um filé bem molinho, assim. É, uma delícia. É, maneira quando, de vez em quando, fazer aqui em casa, língua recheada com bacon, assim, sacou? O bacon tá aí é todo. O bacon. É bom demais, cara. Pô, esse negócio de bacon, eu lembro de uma vez que a gente fez uma viagem, família, e tinha um self-service, assim, café da manhã, né? Aí tinha um bacon. Aí quando eu vejo o meu pai chegando com um prato, assim, só tinha bacon, cara, no prato. Assim, uma montanha de bacon. Aí eu olhei assim, porra. Pegava uma fatia, né? Molhava no café e comia, né? Nossa! Pô, tu vai comer isso, cara? Não, eu não sei o que é isso, não. O que é? É bonzinho e tal. Isso é bacon, cara. Tu vai comer um prato cheio isso de bacon? Isso é bonzinho. Eu não sei o que é, cheira bem. Nossa. Pô, uma parada aqui que eu acho esquisito, cara. Que uma vez bateu no meu prato, assim, eu não consegui comer. São crustáceos em geral, cara. Sério? Sério? É, eu olho assim... Mas até camarão ou os mais bizarros apenas? Não, em geral. Com caranguejo. Eu olho pra aquela parada, assim, dá a sensação que eu tô comendo uma coisa alienígena. Sabe? Os olhos assim, né, apontando pra você, né, ainda. Não, o problema não são nem os olhos, cara, é aquele monte de placas que se fecham e se movem estranho. Caraca, aquilo é muito esquisito, cara. Eu olho praquilo e não consigo. Parece que eu tô comendo uma parada alienígena ou um inseto gigante. Sabe? Imagina você colocar uma barata de 1,5 kg no seu prato. Mas, assim, pra comer. Mas é meio doido isso mesmo, se parar pra pensar. Como o nojo é uma questão puramente cultural, né? Quase puramente cultural. Porque, se você olhar, quem foi que teve a ideia de comer um camarão, cara? Camarão é um bicho muito escroto, velho. Muito estranho. Muito esquisito aquilo. É tipo um grilo mais nojento. Nojento, velho. E grilo, a pessoa tem nojo aqui, né? Grilo mais nojento ainda. Né? O pessoal come e a comida preferida de muita gente, velho. É uma comida nobre, né? Pô, mas sabe uma coisa que é legal? Ah, então, eu sou alérgico, né? A crustáceo, de uma forma geral. Mas não. Isso foi uma alergia que eu tive em um momento da minha vida, né? Por muito tempo eu comi, né? E uma coisa que é da hora mesmo, velho, que eu só comi uma vez na minha vida, é siri mole, velho. Siri mole? É porque é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, né? Vocês faltaram essa aula. O siri, o caranguejo, assim, ele tem aquela casca, né? E na hora que ele vai crescer, a casca fica meio mole pra ele poder crescer e depois ela fica dura novamente. Né? Não sei se vocês sabem disso. Aí os caras pegam todos os siris que estão nessa época, que tá mole. Na adolescência. Sabe? É, tipo isso, né? Siris adolescente. Né? Não, mas se eu não me engano, não é só uma vez que isso acontece. Eu acho que várias vezes acontece isso na vida do... Esse siris, cara, você pode comer inteiro, tá ligado? Você não precisa quebrar o siris. Você come ele inteiro, cara. Muito doido isso. Caraca. Eu sempre comi o siri adulto, então. Esse aí eu nunca vi, não. Você não precisa de martelinho, não. Você come ele ali tranquilo, assim. Siri mole. Muito doido, velho. Porra, se eu já achava esquisito comer um crustáceo sem comer a casca dele, imagina isso, né? Então lagosta tu também não come, não? Eu tive a oportunidade de comer uma lagosta há pouco tempo atrás e eu não consegui, cara. Mas tipo assim, você fala dele com martelinho pra quebrar, né? Se for filezinho assim, no molho e tal, você come. Aí eu não sei, provavelmente sim. Provavelmente sim. Casquinha de siri, essas coisas você não come? O meu problema é justamente naquele exoesqueleto bizarro. Não, casquinha de siri é... É o nome irônico, na verdade é não tem irônico. Casca. Na verdade é tipo uma conchinha, saca? Vem numa conchinha. É o filé do siri. E é como se fosse bacalhau desfiado, sabe? Mas é a casquinha de siri desfiada. Sem a carapaça do bicho, provavelmente eu comeria não, na boa. Não, não tem nada. Você olha assim, você não fala que é siri, sabe? Não, então, provavelmente comeria na boa, então. É gostosinho. Eu tava pensando aqui. Que muito disso daí é da apresentação do prato mesmo, né? Uh-huh. Por exemplo, você falou que come língua de boi. Se viesse uma cabeça de boi, se tivesse que cortar a língua também na hora, horas. Eu também acho que você não comeria, né? Eu acho que não, cara. Eu não tenho problema com mamíferos, assim. Seu problema é com alienígenas, né? É, eu tenho problema com alienígenas e insetos gigantes. Eu nunca parei pra pensar nisso, mas um siri, um caranguejo é um troço escroto mesmo. Olhando assim. Não é, cara? É gostoso, mas é escroto. Não, e ele tem aquela cabeça de predador, né, velho? É. Ele tem, tipo, aquelas boquinhas dele, cara. É, a boca dele. Abre, assim, bizarro. E realmente, inspiração pra muito filme de alienígena. A gente viu, ontem a gente tava vendo aquele Cowboys e Aliens, tem um bicho lá que ele abre também, parece um caranguejo mesmo. É muito bizarro, cara. Sabe uma coisa nojenta que eu acho, assim, falando de crustáceo? É o cara comer aquela ostra crua, assim, na praia. Ah, isso. Nossa. Eu também acho. Nossa, comer aquele vômito. É, né? Comer um vômito. É meio esquisito mesmo, é meio esquisito, mas eu nunca comi, velho, não sei. Mas como é que é? Eles colocam um temperozinho também, bota limão ou coisa. Só limão, é. Só limão. Só limão. É. Cara, o problema é que aquilo tem aparência. Você já viu aquilo? É uma coisa menor. É, parece que o nego pegou uma concha daquela e deu uma catarrada. É, uma escarrada. Violenta, assim. Não é? Daquela... Bem de gripado mesmo. Deixa eu procurar no Google aqui, velho. Acho que eu nunca vi de perto. É quando, velho, o cara tá com problema de pulmão, infecção no pulmão, você dá aquela descarrada dentro da concha. É, eu tô vendo aqui, é meio bizarro mesmo. Quais foram, assim, as carnes mais exóticas que vocês já comeram? Eu já comi jacaré. Jacaré tem um gosto de um frango diferente. Tu tem gosto de frango. Agora, é aquela história, né? Eu já comi coisa que eu não sei o que é até hoje, lá na China, né? Nossa! Bem, aquele dumpling eu não conhecia, aí depois eu passei a conhecer, eu comi aquilo sem saber o que era. Como é que era isso aí? O que é aquilo, Viviana? Aquela trouxinha. Ah, depende. Acho que tem de carne de pato e tem de carne de porco. É, eu acho que era porco. É como se fosse o gyoza. Qual é o nome do negócio? Dumpling. É o nome em inglês, né? Em chinês eu não sei como é, não. Deve ser gyoza. Acho que a parada mais esquisita, assim, que eu já comi de carne, acho que foi de... Não sei nem se pode ser considerado carne, né? Mas é carne de lula. É carne. É, lula eu não acho tão bizarro assim, não. Eu já comi lula, polvo também. É, polvo eu acho legal. Ah, isso eu também como, mas... E você, Diego? Coisa bizarra eu não comi, não, mas não, tipo, bizarro, uma coisa... exótico, sabe? Diferente. Sim, é, exótico e tal. Talvez assim, pro pessoal que não é do Nordeste, talvez seja meio esquisito, muita gente acho que nem sabe o que é sururu e maçuni, né? Que é tipo uns parentes das ostras, que são aquelas conchinhas também, né? Crustáceo. Não, é molusco, na verdade, não chega a ser crustáceo. É diferente. Sei lá qual a diferença de molusco pra crustáceo. Eu sei que molusco eu posso comer, que eu não tenho alergia. É o seguinte, ô Fábio. Crustáceo é alienígena. Molusco é catarro. É, pode ser, porque o polvo, se você tirar o polvo da água e colocar, no, sei lá, numa tábua, ele parece um catarro com expressão, né? E pra cortar, cara, é meio gosmento, assim, molengo, é meio ruim de cortar. Pois é, cara. É mais ou menos isso mesmo, alienígena e catarro. Cara, eu acho que as comidas, as carnes, assim, mais exóticas que eu já comi, tirando o coelho, eu acho que foi avestruz e faisão. Ah, pô, avestruz falam que é bom, né? Eu nunca comi. Avestruz lembra muito carne de boi, mas é uma carne de boi muito mole, sem nenhuma fibra, sabe? Bem molinha. De avestruz? De avestruz. É vermelhinha e muito macia. Doideira. E fazão é frango. Ah. Aí, vocês já comeram charque? Sim, charque sim. Charque é carne de burro, né? Eita. É. Sério? Charque é carne de burro. Nossa. Mas aqui a gente não... O daqui é feito de carne de boi, mas o do Nordeste mesmo diz que é carne de burro. Carne de burro. Sério, velho? Que doido. Não sabia disso. Você que é o nordestino dessa parada, não sabia, Flávio? Eu sou do... Porra. O Fábio também sou. O Fábio é mais que eu, se brincar. É mais nordestino, né? É. Mais nordestino. Não, mais por dentro. Pô, que doido, cara. Carne de burro. Quando eu descobri, eu acho incrivelmente nojento. É, né? Na verdade, você não tem nojo, você tem preconceito. É diferente. É, pode ser. Mas antes disso, você comia de boa. É, antes disso, eu comia. Então, é preconceito. Ou então, pós-conceito, não sei. É, né? Porque eu comia, mas assim, nunca fui muito fã não também do charque, não. É, só tava faltando isso, né? Se disso aí, da sua vida. Sim, o espugueiro que vocês já comeram. Pugueiro. Pugueiro é foda. Ah, não diria pugueiro, porque se eu falar isso, é capaz de até muita gente achar que eu sou fresco, né, cara? Mas assim, o canto acho que mais, sei lá, aquele canto que você não pode ver o preparo da coisa, senão você não come, né? Foi lá, na época que eu trabalhava no IBGE, tinha um canto lá que, bem pertinho assim, que um dia a gente foi almoçar, eu e mais uma galera de lá, que era o dia da feijoada, né? Tinha um dia da semana, acho que era sexta-feira, era o dia da feijoada. É aquela feijoada que é R$4, feijoada, aquele pratão gigante, que você pode repetir, inclusive, mais suco. Caraca! Velho, velho, essa feijoada tem umas coisas assim que... As paradas esquisitas flutuando é, no meio, né? É, então, que eu não sei o que é aquilo, mas eu comi. Não passei mal, não morri, não adoeci. Mas ficou bolado. É, só fiquei meio bolado na hora, mas, pô, tu sabe, aquela galera toda com medo, assim, de boa. Diz, porra, velho, se começar a engoiar aqui, o pessoal vai achar que sou um viado, né? Então, vou comer também, né? Só comeu pela macheza, né? É. Mas sabe qual é a sacada, cara? É... Se os garçons comem, né, no lugar. Tem o pessoal que trabalha ali. Se eles não comem ali, aí fudeu. É verdade. Pô, tem no caso, era um cunhado de uma amiga minha, né? Que o cara já comeu de tudo, velho. Ele disse assim que uma tática boa pra você ver se a comida... Você joga pros cachorros, se o cachorro cheira e não come, velho. Fique de olho. Cara, eu já vi isso acontecer. Se o cachorro cheira não come, é merda, né? É literalmente cocô. Nossa. Que você vai estar comendo, né, cara? Mas eu já comi em muito lugar bizarro na minha vida. Mas eu acho que um dos lugares mais escrotos, assim, foi uma pastelaria chinesa. De uns chineses de verdade aqui na minha cidade. E, cara, a galera da cidade tem certeza absoluta que o pastel de flango é feito com pombo, cara. A galera já viu pombo fugindo da cozinha da pastelaria. Cara, pombo é uma parada nojentíssima. É flango. Flango, pastel de flango. Flango. Eu lembro muito do restaurante, primeiro restaurante japonês que eu fui quando era criança, que sentava no chão, comia nas mesinhas, vinha a toalhinha de lavanda, nossa, muito foda. E a gente não sabia pra que servia a toalhinha de lavanda, velho. A gente ficava pensando assim, pra que serve essa toalha? Será que é pra limpar a mesa? O que será que é pra fazer com essa toalha? De comer não é, né? Eu era criança, eu tinha acho que uns 7 anos, eu acho. Mas que toalhinha é essa? Eu não sei. É uma toalhinha quente... De lavanda que vem pra você limpar as mãos. Porque você come muito com a mão, né? Então você limpa as mãos na toalhinha antes. Não é todo restaurante que tem. Hoje em dia você já quase não vê restaurante assim, japonês. Você leva um tópico que eu não sei se acontece todo mundo, né? Mas, sei lá, de meio que micos também quando acontece. E você vai num lugar diferente, né? Eu lembrei que teve tipo... Sabe, pô, esses lugares que tem serve café, muitas vezes eles dão aquele... Tipo aqueles copinhos tipo de pinga com água com gás. Você limpar o paladar, né? Na hora. É depois ou antes do café? Não? Antes do café. Antes do café, né? Você limpar o paladar pra conseguir apreciar o café e tal. A primeira vez que a gente viu um negócio desse aí, minha família, aí vem, né, a pessoa traz o café e traz aqui um copinho pra cada um, né? De água com aquele gás. Aquele negocinho, é água com gás, a gente não sabia que porra era aquilo, caralho, que porra é isso, velho? Não sei se foi meu irmão, não sei o que foi isso. Será que é pra limpar as pontas dos dedos? Nossa! Eu disse, não pode ser isso, velho. Limpar a ponta dos dedos, velho. Ah, como copinho, assim, né? Cara? Acho que eu nunca tive esse negócio, não. Acho que é a única vez, assim, mesmo, que a gente ficou sem saber o que fazer mesmo. Acho que foi essa vez da toalhinha. É, eu acho que o mais próximo que a Vi passou de mico, na verdade, foi o dia que ela foi comer lá na minha casa. E como não, né? Tinha nuggets. Sim. Nuggets no almoço. Aí, tipo, e nuggets lá, pô, em casa ainda mais, pô, a gente pega na mão mesmo e come, né? Aí lá vai a Vi lá, né, com vergonha, né, pra pegar com o garfo e a faca, né? E o nuggets tava um pouquinho meio torrado, né? Um pouquinho? Só... Não tava não tanto, não. Não consegui cortar o nuggets com não tava, não. Faca, só sei que cara. Ela quando deu, foi dar aquela espetada... Caraca, precisava da serra pra cortar. Deu aquela espetada, você foi... Tá ligado? Esse nuggets foi parar do outro lado da sala, velho. E o pior é que ele foi, o Nuggets não se contentou em ir sozinho. Levou ele um monte levou de arroz junto. Nossa, cara, espalhou pelo caminho inteiro. É, e também teve um dia, fatídico dia, que eu descobri que eu tinha alergia a crustáceo, né? Eu sempre comia, né? Um dia eu descobri que eu tinha alergia, né? Veio umas patonas de caranguejo. Qual é o nome daquele caranguejo grandão, peludão, Fábio? Peludão? É, ele tem um pelo. Tá de sacanagem. Ele tem um pelo mesmo nas patas. Nossa, cara. Eu já não comi normal, imagina porra peluda, cara. Não, é muito nem doido. Nem de carapaça alienígena. Os caras vendem no... Vendem no inferno, né? Lá em Maceió eles vendem tipo no varal, na cordinha assim, velho. Na beira da estrada, puta muito que doido. Pariu. Bem, enfim, tem uma patona gigante assim, né? Aí eu comi uma pata de caranguejo desse daí, cara. E depois eu comecei a achar que eu tava ficando cego. Por quê? Nossa. Não tava vendo mais nada, sabe? Aí depois quando eu fui lavar o rosto, quando eu voltei, o pessoal disse que meu olho tava cobrindo já. Tava tipo Corcunda Notre Dame. Caraca, sabe? Inchado, cara. É, eu nem sei, porque na época não tinha celular pra tirar foto, né? Não, não tinha máquina, mas eu devia estar uma coisa bizarra, né? Eu não conseguia ver meu rosto no espelho. Não conseguia enxergar. Às vezes a minha mãe, ela comprava caranguejo vivo pra fazer em casa. Cara, dá dó, né, velho? Nossa. É, e aí vem aquele sacão cheio de caranguejo, né? Aí você joga dentro da panela, daquele caldeirão, e tem que jogar água quente em cima, e os bichos ficam lá agonizando, tremendo. Muito doido. Caraca. E quando um escapa e sai correndo pela cozinha? Aí, velho, vira pão palhaçada, né? Nossa, aí é filme de terror, né, cara? É. Foi isso. Pô, tigre. É minha cachorra, de cachorra chorando aqui perto. Nossa, isso é um barulho esquisito. Dá pra escutar a tigresa, ó. Tá chorando, coitada. Deixa eu ir colocar um pouco de comida pra ela. Olha aí. Nossa, chorando de fome, que horror! Não é, porque ela é pidona, cara. Ela não come a ração, fica pedindo outras coisas. Eu lembrei da Ju lá, você vê se chega. Aí ela fala, não, eu outro dia tava vendo a propaganda lá de, não sei se era comida de cachorro ou comida de gato. Cara, propaganda, começou a mostrar. Quando acabou a propaganda, eu disse, nossa, eu quero comer isso. Acho que era do Whiskas, né? Do Whiskas, comida, né? De gato. Nossa, tava tão suculento aquilo, cara. Cara, porque hoje a propaganda mostra, assim, que a comida ser deliciosa. Não, mas eu não acho isso não, velho. Eu não consigo achar esse negócio. Não, mas eles apresentam como se a comida fosse maravilhosa. Tem uma aparência de carne suculenta, assim, né, cara? Aquela carne com caldinho. É. É, dá vontade de jogar aquela pasta lá no feijão, né, cara, pra dissolver. Pô, mas os alienígenas gostam, né? Você não lembra lá do Distrito 9 lá? Os caras eram viciados, né? Ai, comida de gato. Ah, é, cara, comida de gato, pode crer. Pô, mas a gente tava falando de comida de gente. Comida de gato. Não, foi a tigresa que mudou de assunto aí, ó. É. Ah! E aí? É. Hã? Bocejando. E aí? Pô, esse é o tipo de tema que depois que a gente terminar de gravar, a gente lembra de um monte de coisa, pra dizer. É, né? Vai ser foda. Isso, né? Acho que é mesmo. Isso aconteceu com ele, ele disse que num dia, só que no caso os cachorros não comeram foi por um motivo óbvio, né? Esse cara, ele foi nesse dia, eu estranhei, né? Que ele disse que tinha uns amigos dele que só preparava coisa bizarra, né? Aí depois que eles comeram, assim, tinha comida meio estranha, assim, um gosto meio estranho, jogar pro cachorro, o cachorro não comia. No final, depois que todo mundo come tudo, o cara chega, eu vou te mostrar o que foi que vocês comeram. O cara traz a pele de um cachorro, cara. E vocês comeram cachorro, que doido isso, velho. Ai, porra, caraca. Eu pegava uma faca e arrancava a cabeça desse corpo. Diga aí, velho, que coisa de doido isso. A coisa de doido aqui, né? Na Coreia não é. É, então. Eu gosto muito de cachorros, mas não sempre comi-los. É. Salve, salve, pequenas traças, mais um Gabi Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Qual foi o último Gabi Estática que a gente gravou? Gabi Estática 57 e Plantão Gaveta. Isso, estamos aqui para falar um pouco do feedback que vocês têm dado pra gente. Um feedback muito legal. Tivemos muitos comentários relevantes no último podcast e alguns e-mails também. Vou começar aqui lendo o e-mail do Senpai, 26 anos, Rio de Janeiro. Amigos, esse cast foi bem interessante. O que eu lembro quando escuto essa musiquinha do plantão foi a morte dos Mamonas Assassinas. Como um dos muitos fãs, uma coisa que jamais esqueceremos. Um grande abraço, se cuidem, fui. Mamonas Assassinas realmente foi uma coisa, marcou bastante, cara, assim, acho que a nossa geração principalmente, né, Vi? Acima dos 20 anos, eu acho que pegou mais, assim, foi bem tenso mesmo, uma coisa que ninguém tava esperando. Foi, né? Você não gostava dos Mamonas, né? Eu gostava, eu cantava a música do Sabão Cracrá. Fica mandando atrás da minha mãe pra irritar ela, cantando a música do Sabão Cracrá. A propósito, a gente pode ainda fazer um... mais edições, né, falando sobre esse assunto. Se vocês acharem que ficou legal e tal, eu acho que o pessoal gostou, né, desse Gabi Estática. A gente não quis falar muito de casos isolados, na verdade. Aquelas coisas polêmicas que tiveram mais recentemente, porque a gente achou que ia ficar meio pesado pra um primeiro programa, né? Mas se vocês gostaram aí do tema e quiserem mais Gabi Estática sobre esses assuntos, falem aí pra gente, que quem sabe futuramente a gente não faz mais um. O outro e-mail que a gente separou aqui foi o do Anderson Cardoso, de 27 anos, São Paulo, capital. Ele falou aqui, dentre outras coisas, sobre aquela ajuda que a gente pediu, né, no... com os posts lá, que a gente comentou no bloco de notas passado. Ele disse assim, quanto ajuda nos casts, vocês podem contar comigo, dependendo do que for, é claro, risos. É que o tempo que tenho é bom e estou quase montando eu mesmo um cast, mas está difícil, pois não tem outras pessoas que queiram fazer. Aliás, pergunto a vocês, qual tipo de mesa de som vocês usam? Será que tem como fazer um cast sobre podcast? Tenho tudo aqui pronto, só não sei realmente como começar. Aqui, um ouvinte aqui querendo ser um podcaster também e pedindo ajuda pra gente. Vi a gente aqui que fez vários cursos e tal. PhD. Isso, temos autoridade para dar esse tipo de conselho. O que é que você acha? Que tipo de mesa de som você aconselha para o Anderson usar no podcast dele? Ah, sim. Pra você que está iniciando, o ideal é que você use uma mesa de som que nem a nossa, inexistente. Nós não investimos em mesa de som, mesmo porque eu acho que não compensa se você não vai gravar em loco. Agora, eu não sei direito como é que funciona se você tiver mais de uma placa de captação de áudio, aí já é outra história, né? A nossa mesa de som se chama notebook. Que é isso aí. Então, a gente, na verdade, não entende muito dessa parte sonora mesmo, não, cara. Tanto assim, mesa de som a gente nunca usou. Pra falar a verdade, eu nem sei exatamente pra que serve uma mesa de som. Eu acredito que é mais pra equalização, né, essas coisas, não sei muito bem. E não sei até que ponto é útil você usar, a não ser que você já tenha uma boa noção, né, do que você vai comprar ou não, mas se você realmente não tem noção nenhuma, cara, não sei se vale a pena tanto investir nisso agora. Eu acho que pra quem tá começando, eu ainda indico o bom e velho, cada um grava o seu, junta tudo e depois edita na raça. Eu acho que é melhor. Ou então, se você estiver achando muito difícil, usa um programinha que a gente usa às vezes também, que é o CallGraph, né, que ele grava as conferências lá do Skype. A qualidade cai um pouquinho, mas pelo menos o programa é grátis e faz um pouco o papel dele, né? É, na mesma linha do CallGraph, a gente também tem utilizado o Tapur, né? É o que o Soares do Pauta Livre News me indicou. E a gente tava usando até que fica bom. Eu acho que é um pouco melhor que o CallGraph, é, até. O Tapur é grátis? É grátis. Ah, legal. Esse eu não cheguei a testar, não. Engraçado, parece que a gente tem dois podcasts diferentes, né? Você vê a organização da gente, como é que é. Ah, outra coisa que ele falou aqui foi da ajuda, que ele disse que poderia ajudar a gente a editar os podcasts e tal, né? Mas o que a gente falou no podcast passado não foi exatamente da ajuda na edição dos Gavistáticas, né? Foi mais do conteúdo do blog mesmo, dos textos e tal, as postagens mesmo. Mas pra movimentar o blog, pra não ficar tão parado, né? Esse que é o problema maior que a gente tá tendo no momento. A gente achava que o pessoal ia colaborar mais, mas não teve tanto retorno assim. É com exceção aqui do Yari, que ele mandou pra gente um conto, né? Só que a gente acabou, até falei com ele lá, respondi o e-mail dele, a gente achou melhor não publicar, porque não era bem isso que a gente tava querendo também. A gente tava querendo mais realmente posts específicos sobre um filme, um jogo, alguma coisa relacionada. Não texto mesmo, que a gente já publicou textos no passado, só que eu acho que não deve ser muito foco do nosso público. O próprio layout da gente não favorece tanto a leitura, né? Ele é bem fininho e cansa a vista. Não era bem isso que a gente queria. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer ao Yari. Eu até já agradeci, já mandei um e-mail pra ele, né, e tudo, mas agradecer aqui também no Gavistática. E de quebra a gente podia divulgar aqui também o blog, onde ele posta os textos dele, né, Vi? Sim. Que é o contosintermitentes.blogspot.com.br. A gente vai colocar o link aí embaixo também, se vocês quiserem acessar. E lá você vai encontrar vários contos, inclusive o que ele mandou pra gente, que é o Velhos Deuses, que é um conto bem curtinho mesmo, vale a pena vocês darem uma lida, e ele tem uma pegada meio dos deuses americanos do New Game. E pra finalizar aqui a nossa leitura de e-mails, temos aqui o Luiz Máximo, que disse assim, pintou aquele clima mãe de Ná enquanto ouviu o Gavestática 57, e foi dito que a qualquer hora o evento do cara que entrou no cinema atirando poderia se repetir. E um tempo depois acontece aquele massacre no filme do pois Batman. Pois é, assustador, hein? A gente já tinha gravado isso há muito tempo, né? Mas, tipo, saiu o Gavistática, deu uma semana ou duas, né? Aconteceu a tragédia lá do filme do Batman, o cara atirou em todo mundo. Pois é, tivemos mais alguns e-mails, só que pra não ficar muito extenso, a gente decidiu somente selecionar esses aqui. Mas acho que é válido, né, ver como uma menção honrosa né? A gente citar aquela menina, aquela garota lá que a gente conhece. Ah, verdade, né? Aquela menina. Vamos mandar um abraço aqui para a Fra, a Frávia, né? Que é a nossa fã que fica, que convive com a gente. Ela, né, senta do seu lado. Ela senta do meu lado. Ela é uma menina lá que tá trabalhando com a gente, que ela foi atrás de gaveteiro, né? Depois que a gente falou algumas vezes dele. E agora virou fã da gente, olha só que coisa mais inusitada. É muito estranho, cara. Ela começa a dar risada, às vezes, do nada. E a gente sabe que é da gente que ela tá rindo, mas é muito mesmo, esquisito. Né? A gente não sabe se ela tá rindo com a gente ou da gente. É isso que é o problema. Então, Fra, um abraço. Então, temos aqui um recado bem importante pra vocês. Que há um tempo atrás, um ouvinte da gente... Um dos nossos ouvintes queridos, né? É, foi um dos preferidos. Eu acho que foi o Caio Braga. Ele colocou lá no Twitter que ele sente falta de uma camiseta do gaveteiro, né? A gente até já fez várias vezes. Duas vezes a gente já tentou fazer. Já tentou fazer, mas não ia pra frente, porque a primeira vez foi porque aquele lance lá das encomendas, né? Não sei se vocês lembram que era uma bosta, porque a gente tava tentando fazer tipo uma pré-venda, aí o cara comprava a camiseta agora e recebia daqui a 2 meses, né, velho? Aí isso não era viável e também era uma coisa bem amadora, né? Aquele depósito em conta corrente e tal. Não é nem bom pra gente, né, cara? Isso não, daí. Não era mesmo. E da outra vez que a gente fez, que era tentar fazer um mini estoque, mas a gente, como não tem dinheiro, aí faz um estoque ridículo. Bem mini mesmo, né? É, e acabava que, sei lá, o pessoal só pede G praticamente, né? Aí quando acabou que sobrou as GGs aqui em casa, aí não era viável, a gente acabou largando mão, né? E também se dá pra fazer uma estampa, não dá pra gente variar tanto. Mas agora surgiu uma forma de viabilizar isso, que é através de Vitrine Pix, que talvez até alguns ouvintes já conheçam, porque vários outros podcasts trabalham com Vitrine Pix, que é um site que ele meio que terceiriza todo esse trabalho, né, das camisetas, tanto fabricar a camiseta, a entrega, o pagamento, tudo é com eles, né? A gente só manda arte pra eles lá e vocês podem comprar direto do site, através de cartão de crédito. Boleto também. Aí é uma forma de a gente não ter dor de cabeça, e pra quem quiser ter uma camiseta do gaveteiro, pode comprar por lá. Aí, então, quem tiver curioso, acessa lá o vitrinepix.com.br/gaveteiro, e você vai ter acesso à nossa lojinha, né? A gente colocou não só a camiseta do gaveteiro tradicional, que é não tradicional, a gente deu uma reformulada, dê uma olhada lá, vocês vão ver que tá um pouco diferente da outra que a gente já fez, ficou até mais bonita. E além de mais duas outras estampas também, que quem quiser ficar curioso, dá uma olhada lá, que eu acho que vocês vão gostar. Umas estampas meio nerds também. E, Vi, para quem dizer, pô, vocês estão vendidos agora, vieram mercenários, o que é que a gente responde pra essa pessoa? Que a gente tá é pobre, isso sim. Então, é que, na verdade, a gente já tentou deixar a camiseta no preço, não mínimo, que o mínimo não é esse, mas tá quase do mínimo mesmo. A comissão que a gente tá ganhando por cada camiseta que vocês comprarem é uma comissão, coisa de alguns reais. Quase que não chega a alguns reais. Quase que é uma comissão de algum real. Então, realmente não dá pra baixar o preço mais que o que já tá lá. É, dê uma olhada na loja, a gente não vai se prolongar muito aqui pra tomar muito do tempo. Só um detalhe que eu gostaria de falar é que... dois detalhes, na verdade, quanto ao preço. É que se você pagar no boleto bancário, você tem um descontozinho lá. Dá uma olhada, não sei se é 5%, 10%, sei lá. É um descontinho lá que ajuda, né? E também que se for camiseta branca, na cor branca, você escolhe a cor lá na hora, também sai um pouco mais barato. É, sai até bem mais em conta. Sai bem mais em conta. Apesar que a estampa na cor branca fica como se fosse um aspecto meio desbotado, que a estampa é um pouco diferente, né? Aí vocês veem lá o que é que vocês preferem, mas tá aí. Espero que gostem. A gente também tá aceitando críticas e sugestões. Se você gostou da estampa, se você não gostou, fala pra gente, dá um feedback também do que vocês estão achando das camisetas. Ah, outro recado. Saiu um outro podcast pra vocês que reclamam que a gente não tem tanto podcast assim. Olha só, tivemos 2 podcasts. Esse Gava Estática agora. E saiu esses dias o Imagem Projetada 5, que é aquele podcast que o Fábio edita lá, né? Ele tem uma pegada diferente, né? Ele é um pouco mais informativa e sobre cinema. Eu já teve como convidado o Fábio Barreto. Olha só. Pra quem escuta o RapaduraCast, dispensa apresentações, mas quem não conhece, ele é um grande crítico de cinema, né? Ele mora lá em Los Angeles, vez por outra tá entrevistando celebridades por aí, né? E agora ele tá fazendo um curta-metragem bem profissional mesmo, só contratando galera realmente muito boa. E a gente falou sobre esse curta, eu participei também, né? Foi eu, o Fábio Barreto e o Fábio, nosso Fábio, né? É. A gente falou sobre o The Flower Shop, que é o curta que ele tá fazendo, e de quebra também um monte sobre os bastidores, de como é fazer um filme lá no mundo mesmo de Hollywood, né? Como funcionam as coisas. Bastante coisa mesmo, acho que vocês vão aprender quem tiver a curiosidade, né? Uma coisa, Vi, você sabia que uma das maiores razões por mortes nos sets de filmagens é por conta da iluminação? Por quê? Porque as lâmpadas caem nas pessoas. Nossa, que bizarro. Mas é, cara. Uma das coisas mais perigosas. Ele falou isso e outras coisas. Bem interessante mesmo. Outra coisa, tivemos... Olha só, pra quem também tá reclamando que a gente não tem tantos podcasts, tivemos duas participações da gente em outros podcasts. Uma foi do Fábio, no MasmorraCast, né? O podcast lá do... É Cine Masmorra? Cine Masmorra. Cine Masmorra, isso mesmo. Da nossa amiga Angel. Isso. Um abraço pra Angel, que vive tweetando a gente, dando um grande apoio. E também tivemos uma participação... Eu tive uma participação no Enquadrando de Andando, um podcast que a gente até já falou um tempo atrás, que é um podcast de um ouvinte nosso. Outro Fábio, cara. Fábio Rangel, ele já mandou um e-mail pra gente, a gente já leu no passado. A gente gravou lá sobre um filme que eu escolhi, no caso, né? Eles pediram pra eu escolher um filme pra gente debater. Eu dei várias sugestões lá e das sugestões que eu dei, eles escolheram A Origem, né? O Inception. A gente debateu bastante do filme mesmo. Ficou muito da hora, cara, o podcast. Eu escutei agora há pouco, na verdade. Eu terminei de escutar agora há pouco. Ficou muito bom. Aconselho todos a escutarem. Quer mandar uma mensagem no Twitter? Eu vou mandar. Gravando bloco de notas. Quem quiser que o Gavestática saia hoje ainda, dá um oi aí. Então a gente só vai começar a editar esse bloco de notas depois que alguém falar alguma coisa. É. Vamos ver se alguém vai falar. Não vale meu irmão, né? Não. Você falou no Twitter aí, qual é o nosso Twitter? @ogaveteiro. E temos a página do Facebook, que só agora a gente tomou vergonha e trocou o banner, né? Que tava um negócio muito escroto. Sim, a nossa página do Facebook é facebook.com/gaveteiro. E o nosso e-mail, qual é, Diego? É o contato@... Não. É? É. contato@gaveteiro.com. Isso. Você tá desacostumado, porque só eu falo, né? Aí não, você não sabe o nosso e-mail. Coisa horrível. Ah, não, cara. Caio Braga não vale, não. vamos esperar o próximo. Aê, chegou outro, Dário Lima. Como Caio Braga não vale, coitado? Caio Braga já foi citado nesse bloco de notas. Ah, coitado. Beleza, Caio Braga e Dário Lima, um forte abraço. Eu acho que o Caio Braga sempre deve valer. Eu acho que o Caio Braga, ele não existe, cara. Mas eu acho que ele é um bot, velho. Um bot feito pela traça que ele fica detectando essas coisas. É, né? O Hugo Soares, é porque ele não se manifestou aqui, mas o Hugo Soares é um bot, velho. Como a gente já falou, né? Ele da RT antes de a gente tweetar, aquilo é um bot muito tempo. Hugo Soares, um abraço. Beleza, um abraço. Olha só, ganhou citação duas vezes, também de graça, Hugo Soares. Hein? Um abraço a todos e a gente fica por aqui. Até o próximo meteoro, né, cara? Tchau. Eu ia falar até o próximo massacre no cinema, mas pra pegar mal. Pode, muito bom. Mas a música tá subindo, ninguém vai ouvir.